lá no Salvador, Mike Alfa Juliette, formando o teste do reboque. Teste Mike Alfa Juliette, bom dia. Bom dia, obrigado. Marlon, um pessoal na escuta do Golf, Golf Vitor. Control de Salvador, Golf, Golf Vitor, na parte 3, informando o término dos checadores. Golf Vitor, bom dia.